começou com a semente e caiu despretensiosamente num canto sujo e mofado, nunca viste nem pisar. Veio a chuva e o sol, veio enchente e secura, abundância e escassez, filosofia e loucura. E o quintal que tinha festa, logo se fez uma floresta. Não recebe mais ninguém, só se ouve o requiem. Não se apegue, não. E me traga já a minha pá, um chá do meu ancinho. Quando tiver tudo arrumado, não se sentirá. Seco, tá bem cheio de furor, e o sorriso que era escasso logo se escancarou. E o pé seco e rachado, cansado de tanto andar, ao pisar na grama verde, logo se pôs a saltar. Se a luz faltar um dia e o céu se anuviar, fica cinza o opaco, não se esqueça, é só chamar.